Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe de regresso à antena da SBSR e hoje começamos com um trabalho que demorou cerca de 3 anos a ser construído. Pertence a Keaton Hansen, cada vez mais afastado dos palcos e a ligar-se a uma certa música erudita. Contou com a participação da Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Keaton Hansen a abrir com Lament de Six Lethargies. Boa noite, fiquem por aí, bem-vindos. Já tocaram com gente como Tim Hacker, Fanas, Murkoff, Dictaphone e outros gigantes. 13 anos de carreira, 4 discos de originais, chamam-se Bersarin Quartet, Ultimathoden und Maschinen. Tem por lá várias pérolas, uma delas chama-se Nicht zu verlieren, outra já a correr dos Bersarin Quartet, Future 2. Thank you. You are about to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. Por aqui, As Fast, Ele chama-se Leon Leather, edição Den of Valley Records, logo a seguir a Barsarian Quartet e The Prime Same Again. Ele que mistura o ambiente mais escuro, mas também a música metal. Depois, e a terminar, The Artist is Irrelevant, estreia Lusa por aqui, 8 temas com masterização e produção de Noise Earth. Título homónimo, retiramos An Empty Canvas, que também tem vídeo. E mais uma estreia por aqui, chama-se The Star Pillow, um projeto de drones, música exploratória e ambiente do compositor italiano, também guitarrista Paolo Monti, de Star Pillow e de Music for Sad Headbangers, agora Across the Dales. Thank you. Novidades, primeiro The Star Pillow, depois Worry About Satan. Pertence a um nome britânico, um projeto que mistura o pós-rock e a eletrónica, de Crystalline Step Inside, e agora Test Card, de Lee Nicholson, mais ligado à eletrónica onírica e minimal, e também a uma certa música ambiente gentil, de Music for the Towers e de Test Card, primeiro de Lost Field Tapestry Network, e logo depois, Lead Single Sideband Loneliness Receivers Be Happy. Test Cards agora. Thank you. Rui Gaio tem passado por aqui, é o líder do Speltzer, tem um projeto chamado Everyday, todos os dias, disponibiliza um projeto audiovisual no YouTube, a propósito do cruzamento de Barry Lyndon com Handel, Barry Lyndon, filme de Stanley Kubrick. Número 18, Everyday, número 18, Lyndon. E a terminar, o músico parisiense Edouard Charitel, a música elegante e eletrónica de Suite No. 1. Encerramos com Movement 4. Já sabem, este programa, depois de tocar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. Também no lugar do Em Trans encontram as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Eu regresso de hoje 8 dias. Boa noite. Até lá.